técnicas de animação, técnicas de animação 1, 2. Os alunos usam software para começar a aprender a animar, portanto, a pôr o desenho em movimento, com determinados softwares que também têm vindo a evoluir. Agora acho que vão usar o Blender, não é? Mais. Para se ter novas ferramentas mais eficazes e mais rápidas para as animações, entre outros softwares. Dá-se seminário, fazem-se aqui workshops, convidados que vêm de várias áreas de animação, também vêm do som, já tive cá pessoas do som, do teatro, do cinema, da sonoplastia, aliás, o professor João Paulo dá-nos um emblema de sonoplastia. Desenho, também já houve aqui, mas normalmente é na sala 4, no laboratório 4. Projeto de animação é sempre dado aqui, nestas salas, com o professor José Miguel, agora com o professor Luís Pinteiro também. Depois há os pitchings, onde a professora Magda também participa, e alguns convidados vão variando conforme os temas dos anos. E depois há uma sala que ao lado desta, que é exatamente igual a esta, e há uma terceira, onde é feito stop motion e os maquetes, portanto, onde se fazem as personagens, com barro, ou com plasticina, ou com madeiras, depende do que é que os alunos querem trabalhar. O projeto normalmente é feito em grupo, em equipas, e então podem escolher fazer a animação em stop motion. E tem que criar as personagens, criar os cenários, portanto, criar todos os ambientes que vão ser filmados. Os outros, que são em 2D, são feitos em desenho, às vezes estas paredes, agora não, por acaso, está tudo limpinho, mas quando isto estava aberto, estas paredes estavam cheias de storyboards.